Já? Já? Já tentaste praticar o bem fazendo mal? Já tentaste praticar o mal fazendo bem? Já tentaste praticar o bem fazendo bem? Já tentaste praticar o mal fazendo mal? Já tentaste praticar o bem não fazendo nada? Já tentaste praticar o mal fazendo tudo? Já tentaste praticar tudo não fazendo nada? E o contrário? Já tentaste? Já? Seja qual for a tua resposta, não sei que te diga.